saber nesse avião, nesse avião. Uma noite sem querer, Copacabana, Rio, night and day, nessa solidão, nessa solidão. Oh, oh. Seu andar é uma arte, baby, não tem nada demais. Me traz mais do que eu preciso, me tira a paz. Como um tiro no escuro, baby, um tiro no ar. Acertou o botão vermelho, caí pra trás. Dei um tempo pra esquecer, nada mais pra me arrepender. Nesse avião, nesse avião, eu sei que já faz mais de um mês que eu estou nessa insensatez, nessa solidão, nessa solidão. Oh, oh. Mas sua voz é um aviso, baby, não diz nada demais. Sua voz me acalma, baby, me tira a paz. Foi como um tiro no escuro, baby, um tiro no ar. Acertou o botão vermelho, caí pra trás. E eu estava em pleno ar, você chegou pra me acordar. Nesse avião, nesse avião. E ainda assim vem me perguntar se eu pedi café ou chá. Nessa solidão, nessa solidão. Oh, yeah, yeah.